Allora, due, su. E di lì, e di lì, e di lì. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Com quem está falando? Você está falando com o Exu Mirim. Quem que está falando? Aqui quem está falando é o moço. Tudo bom, amiguinho? Tudo Como é que vai? Você? Comigo Tudo vai bem. E com você? Tudo bem. Você tá dando risada aí por quê? Você tá feliz? Porque tem uma coisa aqui do meu lado cantando. Entendeu? O que é isso daí? É uma música. Mas eu acho que daqui a pouco vai parar, né? Viu, você sabe o que o Exu fez quando ele chegou? Ele jogou lá longe. Que Exu que fez isso, amigo? O Tranca-Rua. Ah, o Tranca-Rua. Ele é brabo, né? Ele joga mesmo. O Tranca-Rua é brabo. Olha, meu nome é Jefferson. Ah, entendi, Jefferson. Qual que é o seu nome? O meu nome é Brazinha. Brazinha? Brazinha. Eu sou o Exu Brazinha. Entendeu? Por que você tem esse nome? Porque ele foi me dado quando eu era filho de escravos, moço. Você entendeu? Eu tomava conta das crianças e o que que aconteceu? E por eu ser muito... por eu me intrometer no assunto de adultos, eu fui levado por uma sala e fui espancado até quase a morte. Onde eu peguei infecções e vim a falecer no mundo de vocês, entendeu? Ai, que... Eu ia falar que legal, mas não é certo falar isso, né? É, não é certo, mas é a verdade, né? Né, amiguinho? É. Então a gente tem que falar a verdade, né? É. Então, amiguinho, o assunto que eu queria conversar com você é o seguinte. Tem muitas pessoas dizendo pelos meios de vocês que pode-se montar tronqueira de Exu em casa, dentro de casa. Isso não é certo, amiguinho. Se você montar dentro da sua casa, amiguinho, a gente vai fazer uma bagunça dentro da sua casa, amiguinho. Você entende? Entendi. Agora, para as pessoas que têm vontade, amiguinho, de montar, o que que a pessoa pode estar fazendo? Não tem aquela caixinha aonde vai o homem que vê a água? Ah, sim, um barco. Não, aquela caixinha que fica na frente da casa de vocês. Ah, já sei, sim. Que o homem vê a água. Sei. Então, o que a pessoa pode estar fazendo é fazendo uma caixinha daquela, colocando uma porta e tendo a gente dentro daquela casinha. Entendeu, amiguinho? Ah, entendi. O que é uma tronqueira? Uma tronqueira, ela serve para barrar as energias negativas que vêm de fora para dentro. Entendeu, amiguinho? Entendi. Ela tem essa função. Só que nem todos podem ter isso. Entendeu? Mas como a Umbanda de vocês estão evoluindo, entendeu? Muita gente está montando tronqueira dentro da própria casa. É onde acontece brigas, acontece desavenças, entende? Porque o Exu, a função do Exu É controlar isso, mas o Exu, por estar dentro da casa, ele já faz com que aconteça brigas. Entende, amigo? Ah, por causa da vibração da Por energia causa da dele. energia. Isso, amiguinho. Por isso. Entende? Amiguinho, que idade você tem, amiguinho? Eu tenho 15. 15 Ai, anos. Exumirim é adolescente ou é criança? É adolescente. Eu sou adolescente. Agora tem um monte de crianças. Entende? Entendi. Você se diverte fácil. A gente é alegre, né? A gente gosta da felicidade, né, amiguinho? Que diferença tem então do Exumirim pro Erê? A diferença é que o Erê trabalha na vibração dos orixás da direita, amiguinho. E o Exu trabalha. O Exu é como é um Erê, só que ele trabalha na vibração da esquerda. Entendeu? Não, o Exu Mirim. Isso, Exu Mirim. A gente Tá. trabalha protegendo as crianças, entende? Da maldade, entendeu? Ah, entendi. Mas se você ficar perto da criança, você não, por conta do trabalho que você faz, às vezes você não está numa vibração mais densa? Não, mas a gente já é criança também, entendeu? A gente trabalha no outro polo. A gente trabalha no polo negativo, mas é na onde a criança se sente protegida. Vamos dar um exemplo. Faz de conta que a mamãe está fazendo uma comida. Aí tem o cabo da panela. Entende? A criança tem vontade de subir para pegar a panela. A gente encosta na criança e desvia o lugar dela. Entende? A gente muda ela de posição para ela esquecer daquele cabo da panela e fazer outra coisa. Entende, amigo? Entendi, Entendeu, entendi, amiguinho? amiguinho, entendi, É entendi. onde a criança vai embora brincar com outra coisa e não se machuca, né, amiguinho? Entendi, entendi. Então, mas você já brincou com o Erê? Já brinquei com o Erê. Eu tenho muitos amigos Erê. Tem o Pedrinho, tem o Joãozinho, tem o Joaquim. Tem a Mariazinha. São todos meus amigos. Olha, e você trabalha na vibração de qual orixá? Eu trabalho na vibração do orixá papai, Oxalá. Olha. Mas você faz o mal? Não. A gente não faz mal, a gente só faz bem, amiguinho. Pra que a gente Ué? vai fazer o mal? Não sei, as pessoas, porque do nome do Exu, às vezes as pessoas pensam que faz mal. Não, o nome do meu Exu, no caso, o Brasinha, é porque eu fui, na época que eu desencarnei, eu fui ferido com o Brás, amiguinho. Eu era filho de escravos, entende? Então como é que eles batiam no escravo? Eles batiam com chicote. Chegava uma hora que o escravo apanhava tanto de chicote e mesmo assim ele continuava rebelde, eles colocavam brasa quente nas costas da gente, amiguinho. Nossa, então estou falando com um adolescente de 15 anos. E isso, você está conversando com um adolescente de 15 anos. Olha. E a hora que você desencarnou, você foi para onde? Eu fui para um umbral. Mas você fez mal? Não. Você ficou com raiva, então. Não. Todo mundo vai É. para um umbral. Todo mundo. Todo mundo. Quem é Olha. bom, quem é ruim, vai para um umbral. Tem que passar por um umbral. O umbral é uma espécie de. É como se fosse um estudo, né? Periferia. É um, não, é um estudo. É como se fosse um estudo aonde a gente vai ser encaminhado de como vai ser para frente, entende? Mas então você não ficou lá Não, no não fiquei Vale muito dos... tempo, não. Você ficou no Vale dos Desesperados? Não. Não. Eu fiquei com as crianças, com meus amiguinhos, moço. Entendeu? Eu fiquei Entendi. com meus amiguinhos e com a minha vovó, que já tinha Sua morrido. vovó? Como ela chama? A minha vovó, ela É. chama Joana. Vovó, Joana? é, vovó Joana. Olha que legal. Você quer conversar com ela? Não, não. Não, não, deixa Ah. ela quieta. Eu só tô falando porque às vezes é interessante saber. Você mande um abraço a ela, viu? Ok, mando sim. Como é que você ficou sabendo que eu gosto de conversar com as pessoas? Ah, a gente já tava sabendo que uma hora a gente ia trabalhar com vocês, né, amiguinho? Porque aquilo que o menino falou para você, que você ia poder conversar com vários da gente, né, amiguinho? É. Então uma hora ia ter que vir eu, né, conversar com você. Entendi, entendi. E você gosta do quê? De comida? Ah, eu gosto de bolacha, amiguinho. Eu gosto de bolacha. Mas assim, você tinha bolacha na sua época? Não, na nossa época não tinha bolacha, mas hoje tem, né, amiguinho? Hoje tem bolacha, tem refrigerante, né, amiguinho? Mas tem aqui pra gente, tem aí pra vocês também? Tem pra gente também. Mas não é igual, né, amiguinho? É diferente. Ah, diferente. É E diferente. você? E o que tem aqui, por exemplo, se alguém quiser, por exemplo, trazer para próximo dele ou dela o Exu Mirim para poder trabalhar, como é que faz? Ela tem que ter um coração bom, amiguinho. A gente, como outros Exus já explicaram para vocês, tudo vai pelo coração, amiguinho. A gente gosta de estar perto das pessoas que pensam coisas boas, que tem um coração bom, que gosta de criança. Aí a gente chega perto, é onde a gente vem, amiguinho. Entende? Igual você. Você gosta de criança, não gosta? Eu gosto. Então, por isso que eu tô aqui com você, amiguinho. Entendeu? Ah, mas você já é um adolescente. Mais ou menos, a minha idade, ela não é igual à idade de vocês da Terra. É uma idade parecida, bem próxima, entende? Entendi. Então, E também. a evolução das crianças de que vocês têm no terreno de vocês, com a minha idade, já estão pensando outras coisas, né, amiguinho? Entende? Entendo, entendo. Lamentável. É lamentável. Mas o que que eu posso fazer, né, amiguinho? Você trabalha com o que aí do outro lado? Eu trabalho numa falange de crianças. Então, você trabalha com criança que, com. Ué, se você é um adolescente, você é mais velho, então você trabalha com criança. Qual que é a criança mais nova que você trabalha? A criança mais nova que eu trabalho, ela tem 5 anos. E ela é inteligente? É inteligente. É um Bem Exu. inteligente. É um Exu criança. Ah, entendi. Então tem Exu criança e Exu mirim. Tem o Exu Mirim, no caso, é um É. Exu adolescente, entende? Ah, entendi. O Exu Brasinha, no caso, sou eu, tá É. entre a criança e o adolescente, entende? Ah, E entendi. no caso, um Exu Caveirinha é o Exu que é criança também, mas gosta de ficar no cemitério, né, moço? Entende? Aí ele Entendi. fica lá no cemitério, junto com os outros Exus, e brincando com as outras crianças que estão desencarnadas, né, moço? Mas vocês só brincam? A gente só brinca e protege as crianças. A gente tem o nosso horário de brincar, e quando a gente não tá brincando, a gente tá defendendo as crianças no plano terreno de vocês e defendendo ela nos sonhos delas também, amiguinho. Entende? Entendi. Entendi. E como é que você então faz para atrair o Exu Mirim? Você falou que tem que ter a bondade no coração. Tem que ter no caso, o menino que vai trabalhar com a gente, ele tem que gostar de criança, entende? É, para Então, começar. ele tem que gostar de criança. É. E ele tem que ter doces perto dele, entende? Ah, Aí a entendi. gente vai andar, a gente vai chegar perto. Se ele tiver comendo doce e ele for dar umbanda, ele cultuar os mirins, os erês, a gente vai É. fazer alguma coisa para mostrar para ele que a gente tá perto, entende? Ah, E como que entendi. sabe se a gente tá perto? A gente derruba uma garrafa de refrigerante, a gente derruba uma bolacha no chão, entende? Aí é onde o menino vê que a gente tá perto dele, O entende? que que você fez? Hoje o seu menino falou que caiu alguma coisa aí que eu não lembro o que que é. O que que você derrubou aí hoje, hein? Caiu a bolacha dele. Mas para derrubar alguma coisa, porque vocês não têm condições de agir na matéria. É necessário alguém por perto com uma mediunidade de efeitos físicos, não é? Não é bem assim não, viu, amiguinho? A Não gente, é? não. Pra derrubar alguma coisa da mão da pessoa é fácil, entende? Ah, Até entendi. porque A força física de vocês é controlada pelo mental. Ah, claro, Então, se tem alguma interrupção no mental, amiguinho, o que que acontece? A mão abre, claro. aonde a mão abre e cai a bolacha no chão. Eu não pensei assim, é verdade mesmo. Então, é assim que a gente trabalha, amiguinho. Que legal. Então, mas tá certo. E agora, de maneira física, então você falou que se a gente andar com doce, as crianças se aproximam. Lógico. Tá Toda certo. criança gosta de doce, né, amiguinho? É verdade. Você teve que fazer algum curso, algum preparatório aí no mundo espiritual para falar comigo? Ah, eu tive há muito tempo atrás, amiguinho. Hoje eu não faço mais curso porque eu não posso. Mas há um tempo atrás eu fiz bastante cursinhos, amiguinho. Fala aí uns pra gente. Ah, eu fiz cursos para saber como é que funciona, amiguinho. As dimensões, né, amiguinho? Para saber como que trabalha com as crianças. Porque se a gente chega perto de uma criança, a criança ela é ingênua, mas ela não é boba, entende? Então, se a gente aproximar muito da criança, ela enxerga a gente, entende? E ela Entendi. pode achar que a gente está vivo junto com ela. É aonde? Não sei se já aconteceu na sua família, amiguinho, de ter crianças brincando sozinha e dando risada. Você já viu esse tipo de coisa, amiguinho? É, acontece, acontece. Então, é a gente que tá brincando com a criança, amiguinho. Entende? Nossa, Só que entendi. se a criança tem um apego emocional, sentimental em cima do no caso do erê ou do Exu Mirim, o que que acontece? Ela vai querer estar junto. E a gente não pode entrar em todos os lugares que as crianças do terreno podem entrar, entende, amiguinho? Ah, A entendi. gente Mas você tem. pode A gente tem. explicar melhor? É tipo assim, amiguinho. Faz de conta que eu posso andar na sala da sua casa, É. entende? Mas no seu quarto eu não posso entrar. Nem no Ah. banheiro da sua casa eu também não posso entrar, amiguinho, entende? Entendi, Eu posso entendi. brincar na sala, no quintal, e quando tiver uma criança na cozinha, eu posso brincar na cozinha também, entende? Ah, entendi. Mas, no quarto eu não posso entrar, né, amiguinho? Claro, claro. Mas olha, Brazinha, você tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Olha, você, amiguinho, é um Exu Mirim. Então, a gente sabe que a diferença entre Exu Mirim e Erê não é somente que um trabalha na direita e outro na esquerda, mas também que existe, assim, uma diferença, às vezes, muito grande de vibração. Um trabalha no positivo, o outro no neutro. Não é assim? Isso tá E certo, aí, amiguinho. se você então se aproximar muito do ser humano, não teria problema, considerando que vocês também trabalham no negativo, no lado negativo da força, e não, porque eu quero saber isso. É diferente a presença de um erê e a diferença e a presença de um Exumirim? Vamos dizer que a gente, por ser Exu, a gente tem as duas polaridades, né, amigo? A gente tem a polaridade de Erê, porque a gente também é Erê, e tem a polaridade de Exu, que é igual na escolinha de vocês, não tem aqueles monitores? Aqueles meninos maiores que são os monitores, que são crianças também, só que monitoram as outras crianças? Tem. Que o professor dá uma responsabilidade um pouquinho maior para eles controlar as outras crianças? É, tem. Somos como a gente, como os Exus Mirins, entendeu? A gente somos crianças, mas com a responsabilidade de olhar o menor, entende? Ah, É assim que entendi. funciona. Vamos se dizer que a gente fosse todos irmãos de sangue. É. Se você é o meu irmão menor, eu tenho que olhar você. A mamãe pede, ó, olha o Jefferson. Que ele pode estar tá mexendo em alguma coisa. Eu, por ter 3 ou 4 anos idade a mais que você, eu vou entender que você pode ou não pode, eu vou controlar você do meu jeito, mas eu vou segurar para que você não faça nada de errado, amiguinho. Consegue entender a explicação? Então é isso, amiguinho. É assim que funciona. Agora, é dado o estado de Exu Mirim àqueles que, no caso, podem ser Exu Mirins, aqueles que conseguiram chegar nesse estágio de virar um Exu, que é, tem o convite para trabalhar nessa linha de Mirins. Entende, amigo? Ah, E teve a entendi. promoção, entende? Como se fosse uma promoção de vocês. Entende, amiguinho? Entendi. Na vida de vocês não têm as promoções? Quando vocês Tem. trabalham em algum lugar, em alguma É empresa? Então, é assim igual mesmo. pra gente, assim, é a mesma coisa. É a mesma Ah, coisa. é a mesma É a coisa? mesma coisa. Ah, entendi. Então, você é. Se o Exu Mirim, o meu Exu Mirim, por exemplo, chegar perto do meu sobrinho, por exemplo, ele vai se sentir mal? Não. O que pode acontecer é assim. É o seu sobrinho tá fazendo alguma coisa errada e o seu menino encostar em você para te falar. Vai olhar seu sobrinho. Aí você vai e chega lá, ele tá fazendo alguma coisa, tá brincando com tesoura, brincando com faca. Entende, amigo? Esse tipo de coisa. E é assim que funciona. Entende? A gente trabalha com a intuição, amigo. Do pai e da mãe. Entende? E trabalha. Claro, claro. Entende? É assim que funciona. Intuição, né? Intuição. Sempre. Porque quando a gente fala de um Exu, por exemplo, que trabalha às vezes em resgates, em lugares densos, a energia fica um pouco pesada e num ambiente mais sutil pode causar uma fricção, tipo um sentimento negativo nas pessoas. Isso não acontece com o Exu Mirim, é isso? Não acontece, amiguinho. A gente não tem pensamento negativo. Os seres terrenos acreditam que os Exus são negativos, mas não são negativos. A Ah, são gente neutros, né? nós não que nós sejamos neutros, mas a gente tem a função de como se fosse mini agentes, né, amigo? Somos mini agentes, né? A gente cuida das crianças, né, amigo? Olha. Entende? A gente controla um pouco do que é o sentimento da criança. Porque uma criança, você sabe, a criança é espontânea. Às vezes, se você toma alguma coisa da criança, ela já mostra aquele sentimento que ela tem, entendeu? Ali, Entendi. rápido. Entende? Entendi. Então a gente controla as crianças, entendeu? Claro. A gente protege as crianças daqueles adultos que têm maldade em cima da criança, né, amiguinho? Entendeu? E quando a gente vê que não vai dar pra gente, que não vai, que o adulto não tá se intimidando com o olhar da criança, que a criança mostra que já é esperta, aí é onde a gente chama os outros Exus, né, moço? Que você já conversou com eles, né? Eu tenho uma pergunta de saber se vocês têm a função, se o Exu Mirim tem a função, se é verdade que ele tem a função de regredidor. Você entende, amiguinho, esse termo? Você quer que eu Entendo. explique? A gente tem a função de regredir a mediunidade do médium. Se, no caso, a mediunidade dele estiver atrapalhando ele, a gente regride ele uma escada abaixo para que ele volte depois para o mesmo degrau com o conhecimento certo para trabalhar naquela sintonia, daquela vibração. Olha que bonito. Mas vocês, por exemplo, porque às vezes tem gente que até abusa da liberdade que Deus deu, né, do livre-arbítrio, e começa a fazer coisa que prejudica os outros na evolução. Isso. Então, o Exu Mirim, ele teria, por exemplo, um trabalho similar ao de ir lá e regredir a situação da pessoa para uma onde ela agora tem dificuldades e coisas com que se ocupar, então ela não vai, atazanar a vida dos outros. Isso. Funciona meio que assim, amiguinho. Um Ah. exemplo, o meu menino aqui. É. Vamos supor que ele trabalha com os Exus dele pedindo mal para os outros. Vai chegar uma hora que eu vou colocar um cadeado na mente dele, vão colocar o medo nele, que ele não vai conseguir mais ficar de frente com os Exus dele, entende? Olha. Que ele vai se sentir envergonhado, entende? E da onde vem o medo? Aquele sentimento que ele não tinha de medo passa a voltar novamente a ter medo, para quê? Para aprender de novo, entende? Pra Nossa. aprender a trabalhar de novo, só que com outros olhos, amigo. Entende, amigo? Ah, lógico. Nossa, mas é um trabalho muito bonito, né? Então, um exemplo. Ah. Esse aparelho que a gente está conversando. Vamos supor que o meu menino tá vendo informações sobre magias para fazer o mal. E eu sinto nele que ele tá querendo aquilo para alguém. Você sabe o que que eu faço? Eu desligo o aparelho dele. Aí ele vai perder a informação e não vai chegar de novo onde ele estava. Entende? Entendi, entendi. Tudo com Daí. a permissão do papai. Ah, lógico, lógico. Entende? Precisa de permissão? Tudo precisa de permissão. Tudo precisa. Desde o momento que a gente derruba um pacote de bolacha até o momento que a gente está aqui conversando, entende? Nossa. Entendi. E então, você me dá um exemplo aí de uma última vez que você teve que regredir uma pessoa. Ah, eu já regredi muitos zeladores de santo, né, amiguinho? Nossa. Tem muito zelador de santo trabalhando como pastor. Por quê? Porque perdeu o poder de trabalhar com as 7 linhas. Ou as 16 linhas, né, amiguinho? Então, Nossa. como ele tem o conhecimento, ele vai virar pastor em outra legião, em outra igreja, em outro sistema. Entende, amiguinho, de crença? Mas não deixa de saber, mas vai ter que trabalhar para fazer o bem. Entende, amiguinho? Olha, É assim. então tudo se encadeia no mundo espiritual como se encadeia na natureza. Claro. Claro. Nossa. Amiguinho, ontem Ah, você estava vendo um negócio de igreja, não estava, amiguinho? tava. Então, por que que você acha que aquele homem entrou para aquilo, amiguinho? Ah, entendi agora. A Ele. gente que fez isso com ele, amiguinho. A gente tirou ele do plano dele e colocou ele em outro plano. Entende? E se mesmo assim, amiguinho, ele continuar fazendo coisas erradas, amiguinho, aí quem vai resolver vai ser o papai, né? O papai que vai decidir, né? O que vai Nossa. acontecer? Ah, Entende, amiguinho? entendi, entendi. Mas Ah, agora. a religião de vocês é uma religião que ela é muito avançada. Só que tem pessoas que não podem ter esse avanço, porque senão usa para outro lado. E se usar para outro lado, a gente tem a função de ir lá e regredir, entende? É onde a pessoa perde o interesse pela aquela religião atual e passa a ir para outra. Por quê? Na outra, ela vai sentir um peso familiar, que é a gente que põe esse peso familiar, amiguinho. Entendeu? Claro, e às vezes vocês então podem até fazer reviver um drama, uma síndrome que a pessoa tem de outras vidas, para ela ficar esperta que veio para corrigir aquilo. Isso, amiguinho, isso mesmo, amiguinho. Só que quem não entende acha que vocês estão fazendo mal. Quem não entende acha que é o mal pelo fato de estar mudando, entende, amiguinho? Mas nem sempre é o mal, é o bem, né, amigo? É com propósito, amiguinho, de evolução e não de Sim. regressão. Não quer dizer que o homem sai do Umbanda para ir para igreja que ele tá regredindo, não é que ele tá regredindo, ele só tá parando a parte mágica da coisa e trabalhando com conselhos, entendeu? Ele Entendi. para a magia e vive o terreno novamente, né, amiguinho? Ah, não seria, por exemplo, Brazinha, um exemplo assim, a pessoa ganhou bastante responsabilidade, não deu conta daquilo, então dá menos responsabilidade para ela não se matar, não fazer coisa pior. Isso, amiguinho, isso. É como se colocasse um freio extra no cavalo. Isso é um freio. É o tipo de um freio, né, amiguinho? É igual, por exemplo, tá com um carro andando rápido, vocês vão lá e coloca, fala devagar, devagar, e vocês diminuem a velocidade do carro. Isso. Coloca um marcha para baixo, né, amiguinho? Então vocês diminuem a marcha. Isso, a gente diminui, né, amiguinho? Até porque a gente é responsável pela regressão e pela evolução do médium também, amiguinho. Entendi. Esse vídeo que eu estava vendo, o pastor, segundo ele tinha a habilidade de ver e conversar com as entidades. Isso, amiguinho, tinha mesmo, realmente. E aí, só que aí quando ele, às vezes as pessoas se revoltam, né, e começam a falar mal da Umbanda por conta de ter perdido isso, sabendo que perdeu por falta de responsabilidade pessoal. Isso, mas nunca que o homem, no caso, vai aceitar que perdeu, né, amiguinho? Ele vai Não. jogar para outro lado, né, amigo? Ele vai falar que aquilo não era bom para a vida dele, né, amiguinho? Entende? Entendo, É aonde entendo. fala que é do mal, né, amiguinho? Ah, Entende? entendi, entendi. Agora, você falou que às vezes brinca com os erês. Como que você brinca? Porque às vezes o guardião, o senhor. Brinca com brinquedo, amiguinho. Com caminhãozinho, com carrinho, com bola. Brinca com essas coisas. Não, mas olha. O guardião, senhor Sete Encruzilhadas, numa certa vez, ele disse que precisava ficar numa distância de quilômetros do Yariri, que é um erê, por conta da diferença em vibração. Lógico, porque o Sete Encruzilhadas, ele tem outras responsabilidades que a gente não tem, né, amigo? Então, para ele chegar perto da gente, fica difícil, porque é muito diferente o tipo de energia, né, amigo? Igual Nossa. agora, se chegar alguém aqui na casa do menino, vai sentir uma alegria exorbitante. Por quê? Porque tem uma criança aqui. Entende? Mas por que você não é um erê, então, no lugar de ser um Exu-Mirim? Porque foi me dada a responsabilidade de ser um guardião dos mirins. Ai, que legal. Entendeu? Entendi, entendi. Nossa, Eu e no sou um entanto. monitor, como se fosse um monitor. Um monitor de crianças, amiguinho. Nossa. Então, mas existe, então. Para dar um exemplo para você, amiguinho. Vamos supor que você tem uma filha. E sua filha gosta de criança. Aí, ela cresce. Chega nos seus 18 anos, tem que trabalhar, né, amiguinho? Aí ela fala, pai, eu quero trabalhar. Mas você quer trabalhar com o quê? Ah, eu quero trabalhar com crianças, que eu gosto de criança. Aí o que que acontece, amiguinho? Aonde ela vai ser uma professora de crianças, numa creche. Entende, amiguinho? Entendi. No seu caso, né? Porque existem vários Exu, desses mirim, e esses Exus, então, eles têm várias ocupações. Isso, amiguinho. Tem Entende? cada um na sua ocupação, né, amiguinho? Entendi. E dependendo da ocupação, então, que vai ser a vibração onde ele se encontra. Isso. Eu trabalho, eu fico cuidando daquelas crianças que gostam de brigar, que gostam de luta. Entende, amiguinho? É Entendi. onde eu coloco um pouco de medo nelas para elas ver que não é bom brigar. Entende? Então, Entendi. cada criança trabalha em uma linha, né, amiguinho? Lógico, lógico. Então, o Exu Mirim, de repente, é uma criança ou um adolescente que corrige dentro da lei do Papai Oxalá, mas de maneiras assim que outros veriam como se estivesse fazendo mal. E isso porque tudo, quando a gente perde, amiguinho, é considerado mal. Se você tem um carro e você perde o seu carro, não foi mal para você ter perdido? Foi. Então, mas e o propósito de você ter perdido? Tudo tem um propósito, né, amiguinho? Entendi. O meu menino, ele tinha uma carroça e ele não mexia nos freios do carro, ele só andava e não mexia. O que que aconteceu? Acabou pegando fogo do carro. Por que que pegou fogo? Porque a gente foi lá e colocou fogo. Porque se ele não mexe, o que que acontece, amiguinho? Um dia ele pega uma estrada e viaja com os amigos, com família, e morre todo mundo, né, amiguinho? E a gente precisa dele aqui na Terra. Não, Entendi. não no nosso plano que a gente tá, pelo menos não agora, né, amiguinho? Entende? Ah, lógico, lógico. É o mal que vem para o bem. Isso. É o mal que vem pro bem, amiguinho. Entendi. Tipo uma pessoa que anda de cavalo e no passado teve uma pessoa que andava de cavalo, caiu, quebrou a perna e ficou muito irada, mas como resultado disso, ela não foi chamada para o exército e não morreu. Isso, amiguinho, você é muito inteligente, amiguinho. É quase isso. É quase, né? É quase isso. Então podia ser que um Exu Mirim que fez ela cair do cavalo. Isso, porque às vezes é melhor ela sem uma perna e viva do que com o corpo inteiro e morta, né, amiguinho? Claro, claro. É verdade. E aí, porque esse tempo que ela ainda precisa passar na Terra para se melhorar será útil. E isso, amiguinho. Isso. Que legal. Isso. Então você concorda então que existem alguns Exus destes mirins que não conseguem brincar com o erê, né? Depende da idade do mirim, né, amiguinho? Ah. É a mesma coisa na vida terrena. Um menino de 14 anos não vai querer brincar com uma criança de 8, né, amiguinho? O menino É. de 14 vai achar que ele é mais evoluído do que o de 8, e ele não vai querer abrir as portas para que o de 8 brinque com ele. Ele vai querer brincar com os meninos que tem 15, 16, 17, mais, né, amiguinho? Ele vai querer coisas do sempre mais, né, amiguinho? É a mesma coisa as meninas. O que que acontece Claro. com as meninas? As meninas de 14 querem os meninos de 18, de 19, e não querem os de 16. Olha. Hoje os de 16 fica sem a namorada, né, amiguinho? Conseguiu entender, amiguinho? Entendi, entendi. São interesses diferentes que levam a ações diferentes. Isso, amiguinho. Isso. Olha. Mas você é muito inteligente, viu, Brazinha? Estou gostando muito de conversar com você. É mesmo? Então vamos conversar mais, amiguinho. Olha, você então agora que você saiu da onde? Aonde você estava antes de vir para cá? Antes de eu estar aqui, eu É. estava num orfanato, amiguinho. Olha. E o que você estava fazendo lá? Apartando criança que briga. Eu tava lá vendo as crianças, né, amiguinho? Fazendo as Entendi. crianças esperando elas comer para depois dormir, né, amiguinho? Que nem sempre elas querem dormir, elas querem ficar brincando. É a mesma coisa, amiguinho. Quem tá de fora vê um orfanato e acha que é uma coisa muito triste, mas às vezes quem tá sendo criado dentro do orfanato com um monte de criança e um monte de amizade acaba sendo mais feliz, amiguinho, do que aquele que tem a sua família com dois ou três irmãos. Você entende, amiguinho? Olha. A evolução da criança que tá no orfanato vai ser muito maior, entende? Entendi. Por questão Olha. do fato de ter um monte de tipo de crianças para ela conversar e brincar. Entendeu? Nossa. Agora que eu entendi. Tudo. Lógico. Tudo é como o papai quer, né, amiguinho? E qual que é o seu melhor amigo? Você fala do astral ou do terreno? Vamos falar do astral primeiro, que esse era o objetivo da pergunta. O do astral é o meu amigo Caveirinha. A gente Cara. passeia no cemitério de noite, amiguinho. Entende? Entendi. Tá medo, mas é legal. Entendeu? Mas você pode. É tipo uma hora de folga que você tem do seu trabalho? Vamos dizer que sim, amiguinho. É, Tá. no, é numa hora que a gente tá livre e, por consequência, é de noite, né, amiguinho? Aí a gente vai no cemitério passear, né, amiguinho? Entendeu? É, entendi. E aí me parece que os espíritos, sobretudo que trabalham na Umbanda, são espíritos abnegados que se obstinaram depois que entenderam a espiritualidade maior no bem. Então, eles dificilmente. Todos trabalham pro bem, amigo. Ah lá. Aqueles que não trabalham pro bem, eles geralmente, eles já estão em níveis mais inferiores, entende, amiguinho? Vamos dizer que ele esteja em dimensões mais baixas, amiguinho. Entende? E vocês do terreno conseguem invocar eles através do pensamento e dos artefatos materiais, né, amiguinho? É aonde vêm as maldades, né, amiguinho? Olha, Conseguiu entender? entendi. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: vocês raramente ficam desocupados. Ah, raramente. A gente sempre tem alguma coisa para estar tá fazendo, né, amiguinho? Igual vocês. É, Entendeu? realmente, realmente. E você precisa encarnar ainda? Ah, isso é uma coisa que o amiguinho não pode falar, né? Tá Hoje bom, não, então. quem sabe mais pra frente, né, amiguinho? Ah, legal. Viu? Mas é. E ali onde você tá morando agora, você mora onde? Você mora no, junto com os encantados? Eu moro junto com os outros Exus, entendeu? Só que no espaço das crianças, né, amiguinho? Às vezes a gente fica junto onde tem os erês, entendeu? Mas geralmente a gente fica junto com os Exus mesmo, entende? É um pouco separado, mas a gente tem um acesso, entende? É como se fosse. Como chama aquele escudeiro que vocês têm aí na Terra? É, mascote. Isso, então, é tipo isso. Entende? Tipo isso. Tem crianças que viram escudeiro, tem crianças que nunca vai ser escudeiro, entende? Mas eu não entendi. Eu falei brincando mascote, mas eu ainda não entendi o que é escudeiro. É aquelas crianças que os pais já têm uma ideologia diferente para quando elas forem adultas. Então, elas já colocam disciplina desde pequenininhos, entende? Ah. Entendeu? Entendi, entendi. Porque Olha. se a gente mora na cidade onde tem só mirins, É. as conversas são diferentes. Se a gente ficar na cidade onde habita os erês, as conversas vão ser totalmente diferentes, entende? É como se fosse crianças que só querem brincar e crianças que têm responsabilidade. As que querem só Olha. brincar não vão entender aquelas que têm responsabilidade, até porque elas não têm a mesma responsabilidade que a gente. A responsabilidade dos erês normais são de curar doenças, né, amiguinho? Ah, claro, claro. Entendi, entendi. Entendeu? O curar doença ou? Ou doenças espirituais ou mentais, esse tipo de coisa, né, amiguinho? Claro, claro. Entendi, faz sentido. Ô, Brazinha, conta aí pra mim uma coisa que você aprendeu e que você nunca mais esqueceu, uma historinha aí com um preto velho. Você já aprendeu alguma coisa com um preto velho? Eu já aprendi muita coisa com os velhos, já. Entendeu? Então, conta uma pra gente. Uma história que eu aprendi com o velho, com o nego É, velho. é. Ah, eu aprendi com o nego velho que a gente sempre tem que ir passinho por passinho, né, amiguinho? Entende? Porque se a gente não for passinho por passinho, o mar acaba levando a gente embora, né, amiguinho? Entendeu? O mar? O mar. Que a gente brinca no mar, né, amiguinho? Então, Ah. a gente não pode ir lá direto pro fundo. Então, tudo na vida é assim, né, amiguinho? A gente tem que ir passinho por passinho, né? Qual Entendeu? que e qual que foi o nego velho que falou isso? O nego velho que falou isso foi o pai João. Olha, viu? Tu conhece o Você pai João? ah, não, nesse aí não, né? Eu conheço o Pai João das Almas, da Cachoeira. Esse, é o Pai João das Almas, esse. Ah, Pai Entendeu? João das Almas, ele ganhou um gatinho. Você trabalha com um animal de estimação? Eu trabalho. Com qual? Cachorrinho. Um cachorrinho? Eu tenho um cachorrinho, ele tá aqui comigo. Que legal! Ele tá aqui cheirando tudo. Por quê? Porque ele gosta. Olha, como é que ele chama? Como chama meu cachorrinho? É. Ele chama Lepolim. Lepolim? Lepolim Eita! é o Viu? nome que eu coloquei nele. Como é que ele é? Ele parece com o quê? Ele é todo branquinho, Ah. entende? Com os olhos vermelhos. Olha. É uma coisa estranha pra gente, viu? É diferente, né, amiguinho? É estranho, é estranho. Diferente pelo fato de os olhos serem vermelhos, né, amiguinho? Olha que legal. Você sabe se que eu ia falar? Você sabe se o meu Exu Mirim ele tem Ele tem animal? bicho? Se ele tem bicho? Eu acho que ele tem também, viu? É. Você não conhece ele muito bem, pelo jeito. Não, porque o meu menino aqui mora muito distante de você, né, amiguinho? Ah, mas o que tem no mundo espiritual não tem distância, tem. Mas tudo vai dos interesses, né, amiguinho? Se meu Ah. menino leva alguma coisa para vocês verem aí de criança, aí os dois mirins se unem, né? E É viram assim? amiguinhos. É assim que funciona. Olha. Claro, Entendeu? faz sentido, faz sentido. Você sabe o nome do seu mirim? Não. Você não sabe? Não. Entendi. Ah, e aí? E aí, o Você quê? Você quer saber? tem autorização de Oxalá? Ainda não posso falar, amiguinho. Não, mas Eu queria, mas eu não ele posso. é tímido, sabia? Eu sei. Então, ele é tímido. Então, deixa ele lá. Um dia ele fala. Olha. Mas ele gosta muito de você, sabia? Ele fica andando atrás de você, né? É. Quando você vai nos terreiros de Umbanda, ele fica andando atrás de você. Olha, que legal. E você se veste como? Eu me visto com uma capa azul por fora e branca por dentro. Nossa. Entendeu? Uma capinha? Uma capinha. Ou você usa uma capa já igual às dos Exu assim? Não, não, não. A gente não pode ainda. A capa, a cor da capa é, no caso, a responsabilidade, entende? Quando já é uma capa preta, é a responsabilidade extrema, a máxima. Nossa. É. É igual no karatê que tem faixa preta, então. Isso, amiguinho, isso. Nas lutas, né? Na luta de vocês, né? Tem brasinha com a capa amarela. Tem brasinha com a capa verde. Tudo depende, né, amiguinho? Claro, e por dentro significa o orixá. E por dentro significa meio que o orixá, mas geralmente é branca por dentro ou azul ou roxa, entende? Entendi. Entendeu? Entendi. Mas nem todos os brasinhas se vestem assim, né? Quando a gente vem no terreno, sim. Com capa? Isso, eu tô com capa aqui agora. Quem me vê Não. vai me ver com capa. Tá bom, mas nem todos são assim. São todos assim? A maioria. Todos que você conhece. É, a maioria. Tem uns que gostam de usar cartola porque vê os Exu mais velhos usando. Aí quer ter a cartola também. Aí no caso o Exu que toma conta, dá a cartola ou não dá, depende muito do Exu, né? Ah, entendi. Entendeu? O meu ele usa o quê? Como é que ele se veste? O seu, ele usa uma capa azul por fora e verde por dentro. Olha, que legal. Entendeu? Então, ele tá no mesmo nível seu. Vamos se dizer que ele tá um pouquinho mais alto, né, amiguinho? Por causa do seu Exu de cabeça, né, amiguinho? Que evolui todo mundo junto com ele. Olha, que legal. Tá bom, então. E ele, como todos os Exus mirins da Umbanda, só se ocupa com o bem do próximo. Só se ocupa com o bem do próximo, né, amigo? Todos são assim. Eu Todos os gosto. brasinhas trabalham pro bem. Tá E bom. tem as pombas giras meninas também. Mirins. As Olha, não sei. menininhas. É. Mas elas não vão entrar no reino, no reinado ou na linha do Exu Mirim? Entra, mas é mulher. É mulher não, né? É menina. Então, por exemplo, tem um Exu Mirim Brasinha que é menina ou tem outro nome daí? Isso, tem a pombagirinha. Tem um monte. Tem a rosinha, pombagira, rosinha, menina. Ah, Entendeu? Tem a florzinha. Entendeu? entendi. Entendi. Que legal. Mas as obrigações são separadas pelo seu gênero, E por isso exemplo. pelo gênero. Porque menino brinca com menino, menina brinca com menina. Agora, quando tem menino e menina junto, e aí junto, aí une os dois, o brasinha menino e a brasinha menina também. E Entende? daí, mas então o trabalho é os pares ou não pares e os grupos são definidos conforme as obrigações. Isso, conforme as obrigações. Entendi, porque dois meninos têm uma energia específica para alguma coisa E um menino e uma menina é para uma outra coisa determinada. É mais ou menos assim. Vamos se dizer que dois meninos juntos, às vezes nem os dois brincam um com o outro, porque cada um tem o seu tipo de pensamento. Agora, geralmente duas meninas juntas, elas as duas brincam até brigar juntas, entendeu? Mas não as pombogiras Mas não, mirins. as pombogiras não. Tá, as crianças daqui você É, fala. as Claro, crianças. claro. Vocês não brigam entre si. Não pode, né? Se brigar, o papai briga com a gente. Então já teve quem brigou. Já teve quem brigou. Mas brigou por bobeirinha, né? Ah, entendi. E daí foi Daí corrigido. foi corrigido. Você monitora as crianças menores. Eu monitoro as crianças terrenas. Ah, Não as tá. crianças do astral. Entendi, entendi. Entendeu? E quem é que monitora você? Quem monitora a gente são os orixás. Ah, entendi. É tipo assim, porque o orixá a gente sabe que é uma irradiação de Deus. Isso. Então, monitora no sentido de que na sua consciência uma voz diz assim, não é para fazer isso, é para fazer assim, assim. Ah, Isso. entendi. É como se uma pessoa sente o calor do fogo e fala, não vou por esse caminho. É uma intuição, né, amiguinho? Todo Ah. mundo tem intuição. Depois que você passar para outro plano, a sua intuição vai ser maior um pouco, entende? Só que você vai saber, amiguinho, identificar a intuição, da onde ela tá vindo, entende? Que é isso que vocês têm que aprender nesse plano terreno, aqui isso, identificar da onde vem a intuição, que muitos médiuns não sabem fazer isso, né? Nossa, Entende? é realmente, é verdade, é verdade. Agora, eu vi o Exu Mirim pedindo marafo e pedindo cigarro. Não tá certo isso, tá? A idade dele já é superior, né, amiguinho? Ah. Ele é um mirim só pela linha, mas a idade dele é maior, né? Ah, entendi. Às vezes Entendeu? desencarnou adulto, mas vem trabalhar nessa linha. Isso, trabalha nessa linha. Quando recupera a consciência, amigo, aí monta-se uma nova idade, né, amiguinho? Nossa, que legal. É baseado pelo o que viveu e pelo que viveu antes de vir pra cá, né, amiguinho? Se você Claro. morre com 100 anos aqui, não quer dizer que no outro plano você vai ter os mesmos 100. Vai se analisar a quantidade de encarnações e gerar um número fator que você vai ter. Entendeu? Conseguiu Entendi, entendi. entender? Entendi. É, Brazinha, você tá vendo aí? Vem um pouquinho mais perto do aparelho aí para arrumar o som. Porque não sei se você tá falando muito perto ou muito longe. E agora, tá bom? Tá. Então tá, olha, a outra pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. O cachorrinho fica brincando, ele faz as coisas e ele tem essas cores. Ele Tudo. brinca e toma conta ao mesmo tempo. Ah lá, é isso que eu quero saber. Ele Tem uma toma conta. utilidade? Tem, ele toma conta de mim. De você? É, porque se ele latir, vem um guardião aqui para ver o que que tá acontecendo, né? Olha. Tem um monte de quilomba na rua solto, né, amiguinho? Eu não posso ficar na rua, eu posso ficar aqui na casa do menino, mas se eu sair pra rua, eu tomo bronca, né? Tá. Mas então os animais eles são como uma ajuda. Isso! Eles são ferramentas, amiguinho. Olha que legal. Por que que você acha que o meu cachorro tá cheirando tudo aqui? Por quê? Ele está procurando coisas, entendeu? Ele Ah. está vendo o que que tem, depois ele vai me falar, entende? Não Olha, me falar então. com a boca, não vai falar falando igual a gente está falando, mas pela intuição. Amigo, Entendi. eu vou falar uma coisa para você, amiguinho. Fala. Tem gente aqui da Terra que consegue ter intuição do animal, já sabia disso? Ah, entendi. Existe isso. Tem gente que tem intuição de gato, intuição de cachorro. É os xamãs, não é? Isso. Esse tipo de gente. Os índios também conseguem. Ah, para falar índio, você já trabalhou com algum? Já. Eu tenho um amiguinho que é índiozinho. Eu tenho. Ah, mas ele é um índiozinho ou ele é um Exu Mirim? Não, ele é um índiozinho. Ele. Ele toca flauta. Entende? Ele é um herê. É, ele é um herê. E tem criança que trabalha na linha de caboclo? Tem os caboclinhos. Entendi. Então eles vêm como caboclo, mas desencarnou criança. Desencarnou criança, mas os caboclinhos eles não tomam conta do terreno de vocês. Eles tomam conta das tribos, das crianças de tribos. Entende? Ah, claro, claro. Funções específicas, né? Como a Funções. fa... Isso, amiguinho. Ah, como falamos antes. Isso. Olha. Cada pessoal com seu pessoal, né, amiguinho? Claro, claro. Cada tradição com sua tradição, cada mistério com o seu mistério, né, amiguinho? Já. Você já foi convocado assim para trabalhar com um caboclo? Não, Não, né? não. Não, né? Mas eu já vi eles trabalhando, já viu? Porque eu sou muito curioso. Eu vou lá para ver. É, conta aí uma última vez que você assistiu. O que que eles estavam fazendo? Ah, tem muitas coisas, né, amigo, que eles fazem, né? Tem Ah. muitas coisas. Eles fazem saudação aos outros deuses que vocês não conhecem, né? Os índios fazem saudação aos deuses do sol, né? Nossa. Então a gente acha bonito ir lá para ver, né? Porque a vibração é muito boa, a gente sai dali fortalecido, né, amiguinho? Tudo é Oh. esse universo, amigo, é cheio de energias, amiguinho. A gente se alimenta de energias. Espíritos se alimentam de energia. Entende, Claro, amigo? lógico, lógico. Tanto os do bem quanto os quiumbas do mal, todos se alimentam da energia. Entende? O que que acontece com você se um quiumba pegar você? Se ele pegar eu vou gritar, entendeu? Aí vai vir um Exu e vai colocar ele preso, entende? Ah, entendi. Entendeu? Mas ele consegue, tipo, um vampiro sugar sua energia? Não, ele quer pegar as ferramentas que a gente tem, né? É Ah. como se a gente usasse, é como se nós tivéssemos máscaras, entendeu? Ó. Guardadas com a gente. Se a gente Ó. quer, a gente tem o poder de chegar perto das crianças, dos pequenos. Então a gente usa essas máscaras para atrair as crianças. Uma quiumba usa uma máscara dessa, ela chega perto de qualquer criança, entendeu? Ah, Então entendi. não são liberadas para elas essas máscaras, né? Só pra gente. E Entende? como é que é? Conforme vocês vão trabalhando, porque os Exus, conforme eles vão trabalhando, eu aprendi isso com o Guardião da Meia-Noite, conforme eles vão trabalhando, a espada deles vai ficando mais potente, porque ela vai acumulando maior quociente, O uma corte é. maior luz, a espada vai Isso, o acumulando. corte tem mais. O corte fica mais preciso. É verdade. Então vocês aí, os Através Exus. de um golpe, um corte irradia mais luz. A luz com uma radiação muito mais alta, né, amigo? É assim que funciona. Nossa. E vocês, os mirins, vocês quando trabalham e vão trabalhando e vão merecendo, vocês vão ganhando mais ferramentas também, né? Isso, por enquanto a gente tem poucas, porque a gente trabalha com crianças, entende? Então É, não precisa. a gente consegue, porque o espírito, amigo, ele não tem cara, ele não tem rosto, ele não tem olhar, ele não tem nada. O espírito é uma energia. Ah. Então, o que que acontece? Essas ferramentas são usadas pela gente para a gente chegar próximo a vocês, entende? Ah, entendi. Entendeu? Claro, claro. E mas eu digo assim, às vezes você tem uma ferramenta, por exemplo, o seu cachorrinho sobe para um nível. Tá no nível 2, ele consegue subir pro nível 3, igual nos videogames, e daí ele tem um poder mais, a mais. Não É, acontece isso? acontece. Acontece. Só que aí se ele subir muito, aí eu perco ele, né? Para outra criança, né? Aí outra Oh. criança pode ver e gostar dele. Aí eu vou ter que dar ele para outra criança e pegar o cachorrinho da outra criança para mim. Entendi. Por Entendeu? quê? Porque tudo serve o propósito para que foi criado. Tudo vai evoluir, tudo chega em algum lugar, né? É igual na escola. Entende? É assim que funciona. Mas você não ia ficar triste de perder seu cachorrinho? Não, porque depois a gente pode ver ele, né? Uma coisa é a gente brincar, outra coisa é trabalhar com ele, né? Igual aqui, Claro. ele tá trabalhando. É. E outra coisa é eu brincar com ele. Eu Claro. posso perder ele no trabalho, mas não para brincar. Entende, amiguinho? Claro, e vocês não podem ficar apegados às coisas que são úteis para trabalhar no bem. Isso. Até porque esses bichinhos, eles encarnam também na Terra. Ah, Entende? Então, quando chega a hora deles, eles voltam para a Terra. Ah, Entende? entendi, Só que entendi. ele não volta igual a gente vê eles aqui, né, amiguinho? É, branco de olho vermelho. Branco de olho vermelho. Porque ia assustar as crianças. Não, não ia, não. Não ia, né? Não Porque ia. É já ia porque crescer. é uma questão de DNA de vocês. Não tem como montar essa cor no DNA, né? Ah, entendi, É entendi. impossível, por enquanto, né? Quem sabe mais pra frente, né, amiguinho? As pessoas têm uma ideia de que Exu só se manifesta no escuro e num lugar feio. Não é assim, né? Não, não é assim, amiguinho. Você já viu um Exu se manifestar no meio do dia? Já existe aquele Exu Asa Negra. Ele trabalha no dia com a casa, com as asas que ele tem grande. Você já viu ele? As asas dele é do tamanho quase de um avião, amigo. Que isso? É bem grande. Brazinha, você tá exagerando, Não, é grande. É desproporcional ao tamanho do Exu. É muito grande porque ele viaja pelo mundo inteiro, amigo. nossa. Entendeu? Então ele precisa ter as asas bem grandes, entendeu? Não igual as asas do morcego, que é menor, né? Que só trabalha durante a noite. Ah, entendi. A asa, você fala, não é extensão do braço, é aquilo que sai das costas. Isso, amigo. Ah, Isso. eu falei, que isso? Que braço enorme. Mas é igual anjo, assim. Isso, é igual anjo. Olha. Mas é ele que plasma tudo isso, né? E Ele são que os mis... plasma. faz parte dos mistérios dele, né? O tamanho do caso da asa é o para demonstrar até a altura que consegue chegar, né, amigo? Nossa. Entende? Então. É como os como que chama no, no, na terra de vocês, esses que voam, esses negócios que levam as pessoas? É. Águia do mato. Águia do mato? Né, não, amiguinho? Você tá me enganando, amiguinho. Eu vou enganar você também, hein, amiguinho? Não, não, não, tá bom, tá bom. Ah, helicóptero. Isso, helicóptero. Ah. Quanto maior aquele negócio que gira em cima, É, você. maior é a altura que ela vai alcançar, né, amiguinho? Ah, é É verdade. do Ah. mesmo jeito, o guardião funciona do mesmo jeito. Entendi. Você já conversou tanto tempo com um ser humano encarnado assim? Já conversei quase 5 horas uma vez Com quem? com um pai de santo que Um tava com pai. problema no Mas terreiro dele. através desse cavalo aí ou de outro? Não, através de outro cavalo. Esse cavalo ele não pode ficar mais que 2 horas incorporado, ele não consegue. Ele volta sozinho. O corpo dele chama ele volta. Ah, entendi. Onde que ele tá agora? Ah, agora ele tá no sono, né? No Tá dormindo. sono? Agora ele tá dormindo. Viu? O que que você gosta mais assim que oferece para você? Eu gosto de brinquedo e de refrigerante, de bolacha. Entende? Mas você sabe que a gente às vezes faz uma oferta pro santo, por E exemplo, pro. aquelas bolinhas chocolate, como é que chama aquelas bolinhas? Que tem umas letras nelas? Ah, Eminem. Aqueles confetes, eu gosto daqueles confetes. É, esse confete. Então, o meu cavalo colocava muito pra gente, meu menino ele colocava, mas ele parou um pouco. Entende? Ele Então, parou. mas. Ele tá colocando outras coisas. Cada chumirim gosta de uma coisa, né? É, você sabe aqueles gatinhos japoneses, amiguinho? Ah. Você sabia que a gente fica dentro daqueles gatinhos olhando para vocês? Você sabia? Não. A gente consegue ficar dentro daqueles gatinhos. Porque na linha oriental, os mirins trabalham da mesma forma que eles. Entendeu? Olha, você sabe que o Exu ele consegue se plasmar na forma de um animal e se materializar aqui no campo da matéria, né? Isso? Vocês conseguem fazer isso? Não, ainda não. Ainda não. Precisa de muito, muito, muita magia. Precisa de muitos, muitos anos. Ah, Precisa entendi. de muita evolução, né, amiguinho? É igual um Exu que voa. O Exu que voa, ele precisa ter muita evolução para conseguir voar na parte do dia. Entende? Claro, claro, porque o sol ele tem um agente que elimina muita coisa, né? E tem, no caso, às vezes, tem objetos do terreno de vocês que vêm ver os Exus. Só que aí, o que a gente faz? A gente acaba mudando as coisas para que vocês não consigam divulgar, entende? Ah, entendi. Olha que legal. No caso, esses helicópteros de vocês, eles muitos já viram os Exus voando por aí, entende? Só que eles não conseguem gravar, quando dá algum problema, entendeu? Para não ser divulgado, entende? Claro. Viu, você pode falar helicóptero de novo? Helicóptero. Você fala bonito, hein? Olha, Eu não sei falar igual você, amiguinho. não, você fala bonito. Gostei, gostei. Foi muito bom. Olha, a gente está se aproximando do fim do nosso É diálogo isso que eu aqui. ia falar, amiguinho. Eu preciso ir embora, estão me chamando. Eu já peguei assim pela intuição que você estava sentindo isso. É, então tá É. bom. Eu preciso ir Olha, embora. você precisa? Quem é que Preciso. está me chamando? Oxalá? Não. Quem tá me chamando é minha falange. A gente vai para outro lugar agora. Eles estão esperando? Estão esperando eu. Mas estão ocupados com alguma coisa. É. Não, eles estão esperando. Sem tá todo mundo junto, não vai. Olha. Então tá bom, olha. Fale aí pra gente, dê uma última mensagem. Só que antes da última mensagem, eu quero perguntar isso daqui. Eu tava quase perguntando, daí a gente mudou de assunto. A gente faz uma oferenda, às vezes a gente coloca um café para um preto velho, para ele utilizar como instrumento. Pro vô velho, coloca um café pro vô velho. É pra ele utilizar como ferramenta, entendeu? O meu menino deixou um refrigerante aqui pra mim. Eu comi só a bolacha, mas o refrigerante eu tenho que deixar aqui, entende? Eu bebi só um pouquinho, mas tem um pouquinho aqui, porque precisa, que é a minha ferramenta, entende, amiguinho? Claro, é como a fumaça do charuto dos Exus que é utilizado para limpar o campo astral. Isso. Aí depois ele pega esse copo de refrigerante e leva lá para baixo, junto com os outros Exu, entende? Ah, E entendi. tudo que não for daqui vai estar dentro desse copo. E o Exu lá embaixo ele descarrega, né, amigo? Nossa, então cada coisinha é um detalhe magístico que às vezes não compreendemos. E isso, vocês não vão conseguir compreender muita coisa, amiguinho. Entendeu? Tá certo, então é isso que eu queria saber. Então, quando a gente deixa um café para um preto velho, o que que você aconselha de deixar para um Exumirim? Deixar um copo de suco, ou guaraná, entendeu? Ou bolacha, ou qualquer coisa, uma coisa líquida e uma coisa material pra gente. E acende vela Ou também? uma bala. E acende vela também? No caso, como nós somos mirim crianças, não necessariamente precisamos de vela, entende? Porque trabalhamos de outra maneira. Mas no caso de Exus Guardiões, precisa de vela sim, viu, amigo? Tá certo, então. Vamos lá para nossa mensagem final, meu querido. A mensagem que eu tenho para vocês, amiguinhos, é que cuidem bem das suas crianças, amiguinhos, porque as crianças são um presente do papai Oxalá para vocês, né? E conforme for passando os anos, vai ficar mais difícil de vir crianças, entende? Ai. Então, que vocês cuidem muito bem das suas crianças, entendeu? Porque elas são um presente do papai Oxalá e da mamãe Oxum. Nossa. E Entende? quando você diz, Brazinha, cuide bem das suas crianças, você diz dos erês que estão conosco e os Exus Mirins? Eu digo as crianças do terreno, amiguinho, porque os herês e os Exus Mirim já tem outros que cuidam, os orixás que cuidam da gente, né? E vocês que cuidam de nós, né? Isso, você entendeu que é pra você cuidar de mim? Eu entendi assim você dizendo, cuidem bem das suas crianças, no sentido de estar com o coração sempre no bem, para que elas estejam sempre próximas. Ah, isso é fato, né, amigo? Isso é fato. Isso todas as vezes que um Exu do meu menino vem e fala isso pra vocês, né? É, Por isso que isso. eu nem tô tocando nesse assunto, que senão fica Entendi. uma coisa repetitiva, fica Isso. uma coisa chata, né, amiguinho? Claro. Então, cuide das crianças. Cuide das crianças, que as crianças serão o futuro de vocês. Olha que legal. Tá bom então, meu querido. Você dê um abraço no meu mirim, tá bom? Tá bom. Ou então peça aí a alguém. E dê um abraço no seu cachorrinho também. Então tá. Tá bom? Então tá. Eu vou embora, Obrigado. tá? Obrigado. Então tá. Milinho. Cobalaroeixo! Salve seu canta-ruas! Laroe! De capicartola caminhar na madrugada, andalio da estrada, sempre combatendo o mal. Seu tranca-ruas é amigo, camarada, dando forte gargalhada, me livra de todo mal. Alaroeixo, amor jubá, melhor que tranca. Oi, tudo bem, senhor? Boa noite, moço. Como é que vai? Quem é que tá falando? Quem você acha que tá falando, moço? Ah, eu acho que é o... Eu acho que é o Veludo. É o Exu Tranca-Ruas, moço. Ah, seu Tranca-Rua, como que é que vai, saudade, senhor? Moço. Esse é o Tranca-Rua, o senhor é demais, hein? Esse seu Tranca-Ruas é demais. Então, conta aí as novas, seu Tranca-Rua. Eu que te pergunto as novas, moço. Você gostou de conversar com as minhas crianças, moço? O senhor viu aí? Lógico, eu tava aqui protegendo ela, né, moço? Olha que legal. Uma Não, mas criança é. adorável, né, moço? É, eu gostei muito, gostei muito. Gostou, né? É. Ele já é um adolescente, né? Ele é meio que um adolescente, meio criança ainda, moço. Oh, Entende? olha que legal. E então, o senhor agora estava protegendo ele do quê? Das quiumba, né, moço? Tinha umas quiumba querendo pegar o cachorrinho dele, né, moço? Consegue não, viu? Não consegue, né? Consegue. Viu? Consegue não. Claro, claro. Olha só que coisa interessante, né? E o senhor agora, hoje, no dia de hoje, o senhor pegou então para proteger a casa do menino ou o senhor tá sempre aí? Eu tô sempre com ele, né, moço? Como eu já te disse, né? Mas é. Hoje eu tava em especial aqui por causa dessa criança, né, moço? Porque foi a primeira vez que essa criança veio aqui, né, moço? Que Tá me honra, hein? entendendo? Que honra, hein? Você merece, né, moço? Você merece, né? Você, por falar em merecimento, o doutor, com quem eu converso agora, a vossa excelentíssima pessoa, deixou muita coisa no ar na outra vez, hein? Como assim, moço? Tipo, Pode falar, moço. Tô aqui pra escutar. Pode Que o falar. senhor já começou a me chamar de filho, que a gente tem alguma ligação, Ah, talvez. isso aí com certeza, né, moço? Com certeza, né, moço? Eu Tudo que. queria estar trabalhando com você, mas no momento ainda não vai dar, né, moço? Você vai precisar de mais tempo, né, moço? Mais tempo. Mais tempo pra dedicar pra religião, né, moço? Igual meu cavalo aqui, né, moço? Ele dedica muito tempo dele, entendeu? Então eu consigo vir com mais facilidade. Quando se tiver com o tempo mais livre, né, moço? Aí eu vou conseguir chegar mais perto de você, né, moço? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Moço, E moço! fala. Eu tava escutando meu cavalo falando aqui de uma conversa. É. Que as pessoas da internet tá achando que o Pinga Fogo não era o Pinga Fogo, né, moço? É, seu tranca, é isso mesmo. Então, moço, eu só tenho a dizer pra esse povo, moço, que estudem, moço, que estudem demais. É. Sabe por quê, moço? É. Porque pra receber um pinga-fogo, moço, a pessoa tem que ser muito do bem, viu, moço? A pessoa não pode ter nunca na vida, moço, ter se envolvido com droga, com nada de errado, moço. Porque senão ela não recebe um pinga-fogo não, viu, moço? Porque receber um tranca-rua é mais fácil. Agora um pinga-fogo já é outra dificuldade, viu, moço? E quanto ao seu trabalho, moço, você pode ficar tranquilo, viu, moço? Não liga pro que os outros falam não, viu, moço? Porque você tem muito presente ainda que ganhar ainda, sabia, moço? Nossa. O Brasinha foi um presente hoje. Foi. Amanhã vai ter outros, mais. Entendeu, moço? Graças a Deus. Entendeu? Entendi, entendi. Moço, e agora? Eu só vim só pra descarregar o meu cavalo, moço. Você entendeu? Ah, é? Você quer perguntar mais alguma coisa? Que eu tô sem instrumento aqui, mas eu posso ficar mais um pouquinho com você. Ah, entendi. Ah, então essa não é pra abrir pro público. Pode abrir pro público, pode abrir sim, moço. Vou abrir um pedacinho, mas desse pedacinho eu vou cortar, então. É, você falou, vou fazer uma pergunta pessoal, então. Pode fazer, moço. O que o senhor tá fazendo aí agora? Eu tô estralando meus dedos, moço. Pra que serve isso? Pro cavalo ficar mais perto, porque ele tá indo pra longe. Então eu tenho que deixar ele aqui mais perto. Entendi. Porque eu peguei ele, no... Você viu que eu peguei ele, não viu? Aham, eu vi. Não, ele nem cantou o ponto e eu já cheguei. Então tá bom, então olha, você fica com Deus aí, que Deus lhe dê muita luz na sua força, nos seus instrumentos. Que instrumento que você tem, seu tranca? Eu tenho uma espada, né, moço? Uma espada? Isso. É igual do capa preta? Mais ou menos. Você tem muita força na sua espada? Tenho muita força sim, moço. Tenho muita luz na minha espada, moço. Qual é que foi a última vez que você precisou usar ela? Ontem eu precisei usar, moço. Precisei colocar umas coisas no lugar que precisava estar. Aí a gente usa a nossa espada, né, moço? Olha. Tá certo, então. Eu não vou mais perguntar muita coisa, eu agradeço. Eu vou perguntar, eu vou ficar só mais um pouquinho, moço. Depois eu vou ter que ir embora. Não, mas olha, então. Então eu vou perguntar mais. Você pode colocar nas internet, viu? Isso aí é. Vou pôr essa daqui, sabe põe, onde? Põe completa. Vou pôr essa daqui, sabe onde? Ah. Na um bônus extra no final do Brasinha. O pessoal vai gostar. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Então fale pra mim aí a interação que o senhor teve com as crianças e como é que é a interação de um Exu com uma criança. A interação de um Exu tranca-rua com uma criança? É. Uma criança da Terra ou uma criança do astral? Do astral. A nossa interação é o seguinte, a criança, ela vem aonde é chamada. Só que a criança, ela não pode passar do limite dela, entendeu? Ah. E a criança não é dona de nada ainda, entendeu? Agora, nós, os tranca-ruas, eles já são donos, né? Nós somos das ruas, né? É. Nossa encruzilhada, né, moço? Entendi. Então, é diferente, né, moço? Claro. Mas então, se uma criança coloca o pé na rua, você já sabe. Já sei, já. E já vou chamar o responsável por ela, né, moço? Olha. Entendeu? Por conta do perigo, né? Por conta do perigo, pra ela não ser levada pra outro tipo de lugar, né, que chame a atenção dela, né, moço? Porque depois, pra consertar, a vibração de uma criança é difícil, viu? Tem muito brasinha aí. É. Tem muito brasinha, não. Tem muito mirim que tá afastado, viu? Afastado? Afastado da função, moço. Por quê? Porque foi pra auxiliar e acabou se envolvendo, né, moço? Por ser criança, né? Olha. Mas não é a culpa de quem tava cuidando? Não, nem sempre, né, moço? Entendi. É criança, né, moço? Criança acha que tudo é bonito, né, moço? Ah... Não só as crianças do terreno, as crianças de vocês, como a nossa criança também, né? É? É. Nossa, que legal. Viu? Às vezes, numa dessas encruzilhadas... Pode falar. Às vezes, numa dessas encruzilhadas, uma decisão pode mudar o futuro completamente, né? Pode, moço, pode. Tem muita mulher na estrada aí, disfarçada pedindo ajuda, querendo fazer o tal do sequestro, né, moço? Olha. Entendeu? Que perigo, hein? E o motorista tá lá achando que o rabo de saia que é ele,